pede perdão humildemente para Deus. A paz que se afasta é Jesus longe de mim. Não consigo mais viver, não consigo mais sorrir. Não consigo mais sorrir.